chão. É, é meu Deus no céu e meu carro no chão. É, é meu Deus no céu e meu carro no chão. E meu carro no chão. E meu carro no chão. É borracha, motorzão roncando, ele tá pedindo marcha. Pneu queima o chão e hoje vai feder borracha. Tô na estrada feia e o asfalto é o império aonde eu virei rei. Velocidade me atiça, hoje eu que mando na pista. Jogo o tapete vermelho que vai passando o artista. As vagabunda me ama, aonde eu chego é ibope. E aí quem é esse boy? Salve Hungria, hip hop. O vulto preto passando, se liga, eu tô chegando. Eu sei que causo espanto, meio marrento e malandro. Pilota é uma arte, a arte que eu faço parte. Maestro dessa orquestra da melodia que invade. Não tenho freio e o motorzão gritou. Joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor. Acelerou, 2.0, bagulho virou. É meu Deus no céu e meu carro no chão. É, é meu Deus no céu e meu carro no chão. É, é meu Deus no céu e meu carro no chão. E meu carro no chão. E meu carro no chão. É borracha, motorzão roncando, ele tá pedindo marcha. Pneu queima o chão e hoje vai feder borracha. Tô na estrada feia e o asfalto é o império aonde eu virei rei. Xenon ligado, ilumina, hoje eu tô só de rolé. Os cana quer me pegar, mas as mulher também quer. Não tenho medo de nada, meu apelido é terror. E se ligar, pisca alerta, alcanço aonde for. O rotolight ligado, sustenta é fuga na certa. Hoje vai ter promoção e eu aceito a oferta. Alguém passou por aqui, chama a polícia e tio. Quase 200 por hora, o pardal quase nem viu. Na capa da estilo dub, hoje meu carro é sucesso. Invejoso sempre tem, acostumei nem me estresso. Não tenho freio e o motorzão gritou. Joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor. Acelerou, 2.0, bagulho virou. É meu Deus no céu e meu carro no chão. É, é meu Deus no céu e meu carro no chão. É, é meu Deus no céu e meu carro no chão. E meu carro no chão. E meu carro no chão. É borracha, motorzão roncando, ele tá pedindo marcha. Pneu queima o chão e hoje vai feder borracha. Tô na estrada feia e o asfalto é o império aonde eu virei rei.